Estão chegando com o Pretinho Básico para todo o sul do Brasil, pela grande Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho. O Pretinho Básico da 6 está com o Big. O Big é preço baixo todo dia. Da Miller, a moda está nas ruas. E os queridos do Pretinho já estão aqui, bem sentados à mesa do programa. Como vai, Mr. P? Tudo bem. Tudo bem, Mr. P. Fala, Marcos Pinhagers. O pessoal da festa junina pediu a camiseta de volta. Da festa o quê? Junina. Junina? Tu acha que a minha camisa é de festa junina? Exatamente. É mesmo? Exatamente. Tá bom, então, cara. Beleza. Trouxe e tu... pinhão? Trouxe, se tu quiser, tá aqui. Pinhão. Tem puxa-chuva, puxa-puxa. Puxa-puxa, show de bola. Todos esses bola. Aí, eu vejo. Vamos subir no pau de sebo. Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom. Fala, Brasil! Eu sou o Porã. Tudo bem, Porãzinho? Fala, Potter. Boa tarde, gente. Eu estou aqui, não quero ser protagonista, quero fazer parte desse programa. Isso é o que acaba de dizer o Paulo Roberto Falcão na coletiva. Se me perguntarem quantas pessoas vão fazer esse programa, eu diria 7. Sete pessoas. Não tem essa lógica aqui. Aqui não tem essa lógica. Pode ser qual canto você quiser. Justamente e muita gente também não entendeu, né? Mas não, é porque a gente tá reproduzindo aqui as piadinhas que o Falcão soltou na Sim, tem coerência, né? Porque o Falcão nada mais ou menos disse 11 num plantel de 30. Tu tá dizendo 7 de 10, ó. Tá certo? O querido Geiso tá aí também, beleza, Geizinho? O da Garbi trouxe o Geiso. E a estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é o homem da Zero Hora. Davi Garradinho. Davi Garradinho. Davi Garradinho. Eita! Agora estamos completos. Tudo bem, Davizinho? Tudo bem, cara. Estava assistindo a coletiva do Falcão? Tava. Muito bom, Davi Coimbra. Fez o dever de casa. Estava lá vendo, muito elegante. Não que tu não soubesse tudo sobre o Falcão, né? Eu mais gosto de italianos, né, cara? É, né? É, Falcão tem uma elegância, né, cara? É outro. Já tinha em campo e agora fora de campo. É categoria. A frase que eu mais gostei da coletiva foi: homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Macaco é macaco. É, e o legal no final é ele terminou dizendo: I love you too much. E o Falcão é legal que ele tá sempre de pescoço erguido, né, gente? Sempre, né? Aquela elegância, né? Como jogava, olha, né? Como diria qualquer ser humano avaliando o que tá acontecendo aqui nesse estúdio há 15 minutos, usaria uma frase muito batida na humanidade: acusaram o golpe. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. Meu nome é Alexandre Fetter. Vamos juntos nesta vibe até às 19 horas. Até às 19 horas vamos com o Pretinho Básico. E fica calado quando tá assim. Só um pouquinho. Não, vou deixar cada um falar de se defender depois. Só pra acabar o programa. É estenda do Falcão? Só perder isso. O Porã falando. O Porã falando da cabeça levantada do Falcão. Como se o lado dele tivesse uma humildade completa. O clube mais humilde do Brasil é o Grêmio. Deixa ele, Porã. Né? Tem uma história centenária de não segregação. Humildade. De liberdade racial e tudo mais. Pessoal, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Marcos é um babalhão. Isso é uma idiotice completa. Vocês vão começar com esse grenalzinho estúpido agora? O cara nem tá recém assumindo o troço. Isso é uma estupidez. Não enche meu saco. 2 horas de bola hoje, meu. É verdade. Deixa pro bola, pô. Só um pouquinho. O Renato é mais bonito. Mas o Pino vai estar no bola. O Renato saiu do Grêmio e foi jogar onde depois? No Flamengo. No Flamengo. E depois Flamengo. Do Flamengo? Ah, sei lá. Eu fiquei num silêncio absoluto. Já morei em tanta casa que nem lembro mais. Jogou no Fluminense, no Botafogo. O Potter disse que eu acusei o golpe porque eu cheguei aqui e fiquei quietinho. Eu entrei aqui, tu tava dentro do estúdio, e a primeira frase, quando eu entrei, eu abri a porta, o Fetter olhou pra mim, apontou pra TV e disse: cala a boca. Se vai entrar, não fala. Não falei cala a boca, jamais não falaria, boca, por mais que a nossa intimidade nos permita isso aí. Jamais falaria. Não, mas falou sérios. Se vai entrar, não fala nada. Eu respeito, porque é o momento de vocês. E eu aqui. Ah, mas agora você pode falar, agora estamos no ar, claro, agora vale falar. Esperei a chegada do Paulo Roberto Falcão ser apresentado oficialmente para dizer que, mais uma vez, o Internacional desrespeita aqueles que são seus maiores ídolos e não traz o Gabiru para treinar o time. Sequer como auxiliar técnico coloca na comissão. Mas tudo bem, boa sorte ao Falcão. A gente só vai trazer o Gabiru quando o Nildo trabalhar como técnico. Nildo Bigode, Nildo Bigode. Já deu agora, terminou. Terminamos, vamos aqui com os destaques comentados do Clique RBS. Promete. Terminou, tá? Terminou agora, tá? Não, a gente vai ter 2 horas. Olha só, tem bola nas costas às 20 horas, daqui a 2 horas, portanto. Então guardem todo o arsenal de estupidez para logo mais às 8 da noite. Boa. Obrigado. E você, amigo ouvinte, também estúpido, participe twitter.com/bolaatlântida. É verdade. 2 azinhos. Porque quando a gente fala de futebol, a gente vira muito estúpido. Muito animal. Muito estúpido. Do tempo. Muito estúpido. Especialmente dupla Granal. Especialmente dupla Granal. A gente, nós aqui, né? O ouvinte é o... Também, sim. Somos o que aqui? Dupla Granal. Ouvinte controlado. Ouvinte controlado. Figueirense é mais civilizado. Encerramos, então. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Explosão no metrô de... Onde seria isso? Em algum capital lugar. Minsk? Bela-Rússia. Ah! Bielorrússia. Certo, Bela-Rússia. Minsk. Bielorrússia. Ah, tá, mas tá escrito Bela-Rússia aqui. Bela-Rússia. É porque isso aí no Google Maps. Google Maps escreve assim. É por isso que eu digo, metrô... Belarus. É Belarus o nome do lugar, é? Por isso Belarus. Que não tem que ter metrô em Porto Alegre, senão explode. Sempre tem explosão em metrô, já notaram, né? Certo. A explosão ocorreu às 18 horas locais, 12 horas de Brasília, quando a estação, que fica a cerca de 100 metros da sede do governo, estava lotada. A explosão acontece em meio a um clima de tensão política no país, onde muitos opositores foram detidos no final de dezembro, depois da questionada reeleição do presidente Lukashenko, que dirige com mão de ferro esta ex-república soviética há 16 anos. Dá pra notar no olhar do Fetter a saudade, sim, que ele sente do Maurício. O interesse... Cara, que o Maurício, cara, o Maurício... Nunca colocaria essa... Tem coisas importantes, tem coisas que não são importantes. Exatamente, não é tão importante isso aqui nesse momento. Em Minsk, cara. Até o Minsk, cara. Até o momento, nenhum grupo terrorista assumiu a autoria da explosão. É que tem coisas que são importantes e outras coisas são interessantes. A importância... Isso aqui não é nem interessante, nem importante. A importância... Volta, Maurício! A importância da fase que nós vivemos do Pretinho, ela é exatamente proporcional a isso aí. Como as pessoas enxergam o mundo, né? O editorial, como tem relação com a pessoa que faz. Muito bem colocado, Pi. Que sensibilidade a tua em observar isso. É muito sensível, muito, muito. Dilma deve anunciar liberação de licença para funcionamento da Embraer na China na terça-feira. Muito bom, um impasse burocrático, hein? Pedir. Não, só um pouquinho, né, cara? Peraí, deixa eu seguir aqui na notícia, querido. É o país que o Brasil mais faz transações. Isso. Depende da China. Impasse burocrático, caso você não soubesse, impedia a produção de aviões brasileiros na China. Em um encontro com o presidente chinês Hu Jintao, a licença que faltava para que a empresa possa operar normalmente deve ser anunciada. Na reunião deve ser anunciado também a abertura do mercado para as exportações da carne suína do Brasil. Ou seja, a China vai comer carne suína importada do Brasil. Vai comer os porquinhos nossos, né? A informação foi antecipada por autoridades ligadas ao Itamaraty, que integram a comitiva brasileira. Chinesa adora carne de gaúcho. A iniciativa vai beneficiar principalmente os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principais produtores da suinocultura no país. Que loucura, eu tenho muito cliente chinesinho, Magnata, muito cliente. Mas eles vão se transformando, né, Pause? Pois é. Chegam cada vez mais virando orientais os teus clientes. É uma loucura, uma loucura. Os olhinhos puxados, olhinho baixinho, farolzinho baixo. Fala, Davi. Um produtor de suinocultor. É, daqui do Rio Grande do Sul, que ele tava contando que um dia ele tava com o capataz dele e tal, um caminhão carregado de porco, né? Uhum. E aí parou no daquelas lanchonetes, beira de estrada e tal, e tava um outro caminhão de Santa Catarina. Aí o capataz perguntou, o que tem lá no teu caminhão? Aí o cara disse, suínos. Aí o cara, posso dar uma olhada? Ele foi lá, olhou, voltou e disse assim, putz, sabe que é igualzinho ao nosso porco? Muito boa. Muito e boa. Por último, mas não menos importante, cai o gato que estava no alto da chaminé no centro de Florianópolis. Tinha um gato lá. Caiu o gato. Caiu o gato. Eu acho que é pegadinha com o gato. O gato veio a falecer. Só pode. Morreu o gato. O gato tem sete vidas. Não morreu o gato. Não morreu. Vamos até o fim da notícia. A mais longa das três. Tem até a sete. O gato se encontrava no local pelo menos desde a quinta-feira. Militares do Corpo de Bombeiros escalaram até chegar ao animal, mas não conseguiram pegar o felino, que se assustou e caiu. A queda de cerca de 10 metros foi amortecida pela vegetação, composta principalmente por folhas de bananeira. Não é a vegetação, acredito, né? Demais, não acredito que uma pessoa relatou ter visto o gato pulando um muro e fugindo. Gato suicida. Cara, eu quero morar depois no mundo. Queda, eu também. Eu quero viver depois nesse mundo do Arthur, cara. Um bombeiro confirma a versão, pois também tentou pegar o animal, que escapou correndo. Show, cara. O caso aconteceu na rua Almirante Lâmego, ou Lamego. Viu? Ali na Almirante Lamego. Lamego, né? Lamego, Almirante Lamego. O resgate não foi feito antes, porque o caminhão do Corpo de Bombeiros, com escada de altura suficiente para o trabalho, estava sem bateria e não havia na corporação, no momento, gente suficiente para fazer o caminhão pegar no tranco. Não, Arthur, passa ali no departamento RH. Passa ali no RH, cara. Troca uma ideia com a Marisa. Vocês ficariam surpresos se soubessem como não acontece nada em vários dias do ano. Não, eu tô vendo aqui, ó, G1 aberto, tá? O principal site brasileiro. Não, mas é destaque do Clique RBS. Aí eu vou ter que dar razão pro Arthur. Mas é que o G1 sai muito dali, né? O sucessor anuncia processo contra ex-líder marfinense. É, quando tem esse tipo de notícia que não tem nada no mundo mesmo. Qual é a importância? O Marfim tá vendo uma guerra. O Costa Marfim tem guerra. Quando o Marfim é chata pra caralho. Maurício tá aqui, sempre acontece alguma coisa. 2, China fecha acordo sobre a carne suína. Olha, lemos, né? E a 3, Bono se encontra com o ex-presidente Lula em São Paulo. Tá bom, mas olha aqui, ó, esse terceiro destaque, ele é importante, porque é uma questão de direitos iguais. Se o Rio Grande do Sul teve durante dias e dias manchete do Pepo. Cachorro perdido no aeroporto. Pimpo. É justo que Pimpo. Santa Catarina tem um gato em cima da árvore também sendo manchete. Pelo menos eu quero saber do lince que nasceu no Jolão. Eu quero viver nesse mundo do estagiário que nada acontece. Mas eu duvido. Um gato é o destaque, não, a manchete. O estagiário tá sempre no mundão, tá, viajando. O Potter tava falando do G1 e do Clique. Clique, que tem aí? Do Falcão, aqui uma frase dele, né, da coletiva que tá rolando. Ah. Homem é Dilma homem. Anuncia a liberação da licença da Embraer, da China, aquilo, tá. Né? É, acompanha a transmissão das palestras da 24ª edição do evento Porto Alegre, Fora da Liberdade. Fora da Liberdade é chato pra caramba. Né, o Peninha e o Lobão estão num dos eventos. E a outra é a seguinte. Vai faltar, hein? Aberto há mais de 3 meses, bueiro sem sinalização oferece risco a pedestres. É o Valo, aquele que a gente falava. O mundo tá melhorando, então, hein, cara? É o Valo. As notícias estão melhorando. Tá bem. Quem é que tá palestrando hoje no Fórum da Liberdade? Lobão e Peninha. A palestra vai até as 3 da manhã. É recomendável. Não, a parte do Peninha. O Lobão vai entrar 3h30. 3h30 o Lobão tá entrando, vai dar a réplica. E é recomendável que cada pessoa leve um dicionário. Ou então fica ali com smartphone. Cara, não. Os caras falam tanto que vai ficar cheio de pó ali em cima do palco. Cara, não é fácil. É, assim, eu vou dizer, é uma disputa. Eu não sei se vai ter lugar pra acomodar as pessoas, porque não há no mundo pessoas com ego tão inflado quanto Eduardo Pena. O Eduardo Bueno, Peninha, meu amigo, meu bruxo, meu amigo. Grande Pena. E o Lobão, cara. Mas é por isso que eu gosto de ouvir os dois. É por isso que a conversa vai ser no Olímpico. Ser aberto pra caber os dois. Eu gosto de ouvir, mas não uma coisa. Não, uma coisa não exclui a outra. Eles vão discutir liberdade individual, 2 pontos. O que é liberdade individual? A arte de construir a sua própria história. E deixando claro que tanto o Peninha quanto o Lobão são dois gênios, né? São dois gênios, cada um na sua área, né? Eles já começaram a falar, viu, 5h30. Esses dias. Não vão longe. A gente tava no tomando um chopinho, tá? E eu, um barzinho, uma mesinha na rua e tal, e o Peninha passou e sentou-se. E ninguém mais falou. Só ele falou o resto da noite. Todo mundo ali, ouvinte dele, né? Era audição do Peninha. Uma vez a TV Com ligou. Que desagradável. Um programa de dupla Grenal, assim, aí ligaram pra mim, cara, tu não quer ser o representante do Inter, aí vai ter um debate, eu... Tá, pode ser. Quem é que vai ser o do Grêmio? O Peninho. Não quero. Muito obrigado. Não vou no especial Grêmio. Peninha, começaram a falar agora? A ideia me parece que é até o dia 8 de abril fala agora que vem o Peninha. E aí a partir daí mais um ano pro Lobão. Muito bem. 6:18, não há mais por que segurar. Não teremos mais platos. Não, não, não. Não, vocês não estão entendendo. Não teremos mais platos do dia. Platos. Queremos nosso dinheiro de volta. Queremos nosso dinheiro de volta. Cara, o dinheiro de vocês. O dinheiro de vocês. Contra a sociedade. Platos, dinheiro, cadê você? O dinheiro que vocês terão de volta será depositado na conta de vocês no dia 5. Ufa, me invadir. Que é o salário que vocês merecem por trabalhar aqui todo dia. Velho Porã. Agora, o ouvinte disse no Twitter que sou eu quem decide se tem ou não flatos do dia. Eu tô decidindo agora, não tem flatos do dia. Tá, mas... tá, e aí, Jirimão, vai ficar quieto, meu? Não, tô só esperando vocês, o troço vai rolar, meu. Não, vocês estão aí, ah, tem certeza. Levante aí, não, vamos girar, vai daí, Pi. É que o Jirimão sabe. Só vem pra isso, né, cara? Vamos, o Jerimum só vem pra isso. Então nós vamos combinar o seguinte: hoje que tu tá aqui, eu vou dar essa colher. Ah, finalmente, hoje, meu, que tu tá aqui. Eu... Tem uma coisa pra lançar pra nós. Dia no Pretinho Básico com Jirimum. O negócio é o seguinte, meu, antes de começar os flats, quero dar um toque aí pra rapaziada, né? Se ligar na Veja dessa semana, cara, tá demais, tá, tem altas matérias. As 30 primeiras páginas só propaganda, tá demais. Não, as 60. Cara, eu já contei. Olha como aumentou a Veja, cara. Cara, a cada 3 páginas, uma é propaganda, eu já contei, meu. Teve um dia que eu tava lá, sentado. E aí... Com quem tu tava? Costuma aonde? Sentar muito, gente. Ah, tava ali sentado. Tu e Peninha. Tu e Peninha. Ah, o Peninha é o cara, meu. Mas fala demais, fala louco, demais. Meu. Fala demais, nem eu aguento, imagina. Não, não, mas só aqui, ó, cara. 3 páginas, uma é propaganda, mas tá legal. Fala sobre essa coisa da militância, do Bono. Fala dos dependentes que tem relação com drogas e tal. E do imposto de renda, né, meu? Demais. E a capa... Pô, a capa é. Não precisa nem não precisa falar. Nem falar, né? Do lance que aconteceu no Rio. Pô, tragédia, né, meu? Vamos lá, meu! 6:23 da manhã, site publica foto de Scarlett Johansson e Champagne malhando juntos. Olha aí, até malhar o Champagne tem mais que malhar, né? O Champagne. Talvez o maior ator dessa geração, Champagne. Como bate? E como tu gosta de Champagne? Tá na vida, né? E aí tu... Um homem que bate é maravilhoso. E aí tu faz filmes, aí tu tem a Madonna pra uma época e dá uns tapas na Madonna porque ela é chata. Dá uns tapas nela. E aí parece que a vida vai parar tudo na tua vida. Aparece a escada. A gente tem que ter esperança, pô. Tem esperança. É verdade. Pô, viu, gente? Vocês pô, todos aí, cara. Tu é o nosso champagne. Não acabou pô, ainda, viu? Tu é o nosso champagne. Não acabou a vida ainda, cara. Tu viu, cara? Sim. Tu é o nosso champagne aqui, cara. Não, eu nunca bati. Champagne. Tu pega todas, meu. Não, não tem nada a ver com isso. Tá sem mais. Quer que eu dê o nome delas? Não, não. Melhor não. Não, quase, cara. 9:34, Ellen Jabor, aproveita a praia junto com o seu cachorrinho. Oh. Achou o óculos, Jirimum? Cachorrinho. Cara, tá difícil, mano. Não, eu achei, Jirimum, teu óculos. Ah, que beleza. Achei teu óculos. Mas ficou o final de semana inteiro sem ler, então. Economizou uma grana. Não consigo ver mais nada. Que dureza. Nem jogo Noroeste de Bauru contra o 15 de Piracicaba. Cara, que dureza. Não, de longe até dá pra ver, entendeu? Como é que tu viu o jogo do Grêmio, meu? Cara, é de longe. Ô, meu. Mas que toca, gente. É TV, meu. Tô falando ler, cara. Ler. Não, cara. Ele tem hipermetropia. Ele não consegue chegar perto. Não chegar de perto. Cara, nunca ouviu falar disso aí, meu. Então tá não te mão, mete, tá cara. Na mão, tá na mão, Jirimum. Que azedume, hein, Jirimum? Que azedume o quê, meu? Não tem nada de azedume, cara. Mas, porra. Sem óculos, tu erra o buraco na sinuca? Ah, engraçadinho, agora pior engraçadinho, pra cima de mim. Ah, pá, que azedume, hein, Jirimum? Jirimum, tá na mão teu óculos. Tá na mão. Guardei lá. Guardei. Vai aí, Jirimum. Churrasquinho amanhã, hein, Jirimum. Pô, Porãozinho é teu parceiro, hein? E hoje bola, hein? Às 8 bola. Bola, às 8, tô aí. Mas neutro, né? Sou neutro. Foi pra praia hoje, não? 11:09. Sensual Mel Lisboa mostra tatuagens para a revista. Ó, Mel Lisboa, que foi a melhor criação do Bebeto Alves. Não, não, não, eu discordo, cara. Mas depois aquela... Depois de pegadas. Depois de pegadas foi a melhor criação, tá? Tudo bem. Não, foi numa pegada que ele fez... 14:51, Kirsten Dunst aparece no em novo filme. Quem é, quem é, meu? É do Crepúsculo. Já tá se pelando. Xarope. Mostrar o Crepúsculo. Gatinha, bonita, gatinha. Tu pegava? Tu pegava? Kirsten. Eu sou casado em... Mas se não fosse casado, pegava? Infelizmente. É a Kirsten Dunst do Spider-Man. É do Homem-Aranha. É Kirsten Stewart. 17:49. Essa eu gosto. Essa é boa. Essa eu gosto. Sabe por quê? Porque ela tem dente... De vampirinha. Dente de leite. Não, os dentes tudo torto. Ela tem... Mulher tem que ter um pouquinho, um defeito. Mulher tem que ter um defeitinho. Já eu não gosto, né, com defeito. Mulher perfeita é um saco, cara. Eu odeio mulher perfeita. Viu que o Davi falou? Eu adoro. É, bom, minha mulher é perfeita. Eu adoro ela. Só a única mulher perfeita. Era essa a pergunta. 17:49. Ex-BBB Daniel revive romance com coqueiro em restaurante carioca. Oh, coqueiro? Coqueiro. É que ele dançava com coqueiro no Big Brother. Esse cara era um doente mental que deitava nas festas e ficava gritando, eu quero... E aí ele ficava... Eu quero dar! É, ele gritava que nem o Maurício no BBB. Pô, nas festas. Esse cara deveria ter ganho. Esse cara deveria ter ganho. Gente boa. Tem um asilo. Tem um asilo, sabia? Tem um asilo lá em cima. Agora tem asilo, tem que ganhar BBB. Claro, cara. O Sergei é um pansexual. Ele se diz que é um pansexual. Ele transa com a árvore. Transa o que vier, transa o que se mexer. Com a não, até o que não se mexe. A van lotada ainda. E agora? É com cajeles. Cara, é verdade, agora, amigo! É verdade! Aconteceu! Marcelo. Virou uma manchete! Obrigado, Marcelo! E agora, Fetter? Olha quando, pro relógio, ô, Girimum? Olha pro relógio! Tô olhando, nada Girimum. 6:24, Girimum. Nada mais, nada menos que só 21 minutinhos. 21 minutinhos. 21. Era 6 e 3, Girimum. 6 e 3. Senhor Ecologia, KG compra mais pássaros pra sua coleção. Pô, que ecologia, cara. O KG tem que ver rio, cara. Tem que ver. O KG tem que ver rio. Eu não acredito que o KG é um cara com pois é, meu. Prende o passarinho na gaiola. Tu deixa o passarinho preso na gaiola. Tem que fazer que nem eu que deixo solto. É isso. Não, vou dar um toque pra ele. Passa como Porã, cria o passarinho solto. Cria o seu passarinho solto. Ele vai lá, dá a voltinha dele e volta pra cá. E volta pra gaiola. Exatamente. Como é que era a música do passarinho na gaiola? Atenção, pessoal. É que eu tenho um trato com a Vanessa. Ela dá aula. Viveiro do Porã. Ela tem umas aulas e eu tenho passarinho. É isso aí, cara. A gente falou da Krakatoa do filme no programa da Uma. Não é Krakatoa, é Krakatoa. Krakatoa. Krakatoa é o vulcão. Krakatoa é outra coisa. É o vulcão. Os bichos são tudo errado, viu? É umas misturas. Cara, mas demais o filme. Vale a pena ver. Rio, leve seu filho. Leva o Pocolino, Davi. Quando ele botar os óculos. Cara, tinha que ver que sarro o Francisquinho, meu filho de 3 anos, com os óculos. Os óculos maior que ele na cadeirinha. Óculos 3D. Primeiro pipoquinho, uma obra. Demais. Uma obra, sensacional. Ô, meu, vamos dar uma girada por aí, cara. Tem um e-mail daqui a pouquinho pra falar de um ouvinte aqui que tá querendo impor censura ao programa. Lamentavelmente. Não lê, meu. Lamentável, né, guri? É. Vamos censurar esse cara. Vamos censurar, não lê, meu. Não. Vai daí, Geiso. Muito bom. Tá, não vai ler mesmo? Não, vou ler depois. Ah, tá. Algumas reflexões, salada. Qual é a comida que liga e desliga? Olha. Parece o Santana. Misturou um pouquinho, gente. Qual é a comida que liga e desliga, meu? Liga e desliga. Choquito. O strong on off. Strong on off. Como se faz pra ganhar um choquito? Bota o dedito na tomadita. Só botar o dedito na tomadita. O Fetter já fez muito isso. Muito choquito. O que que a banana suicida falou? Descasca. Me descasca. Casca. Não. Macacos me mordam. Me morda é boa. Qual é o doce preferido do Atomos? Twix. Não, Prótonos. Doce. Hagengras. Pé de moléculas. E o que é uma molécula? É uma molécula. Um ponto de pinto do orégano. É uma menina muito sapécula. Não, gente, essa é forçou. Que fofinho, gente. Tem mais alguma, hein? Por que as estrelas não fazem miau? Porque as estrelas brilham. Cabe, elas não cai caem. Dente, cai dente. Cai porque dente. Astronomia. Bom, Geizinho. Muito o bem. O que que o espermatozoides falou para o óvulo? Falado? deixa eu entrar pra fazer uma casinha. Uma deixa criança. Eu morar com você, porque a minha casa é um saco. Boa, boa. Muito isso bem. Aí, foi a Lisiane Oliveira de Porto, claro. Boa, valeu, Geiso. Muito bem. Qual é que é, Marcola? No meio do você, eu tô com medo de pegar o gripe dele, porque gripe da Zona Norte deve ser pior. Não, é qualquer, meu. Gripe Z. É gripe ZN. Eu peguei a da África, olha, é terrível. É mesmo? Rapaz, porque um mês depois tava o Jean, também, lá, né? Famoso engenheiro Jean, aquele que salva quando o Almir faz as coisas aqui. Sim. Também pegou a mesma gripe e um mês depois nós dois continuávamos sentindo tontura. Que loucura. Ah, que e teve loucura. Que tomar injeção na África também injeção. Eu peguei, mas o cara, mas o cara que trabalhava com a gente lá, o nosso produtor lá, não lembro o nome dele. O sul-africano? O senhor que era sul-africano, ele veio. O ele veio com uma latinha com comprimidos, quatro comprimidos, uma cada bumbu. Um de cor diferente. Tá bem comprimido. Toma isso e tu vai ficar bom. Eu tomei aqueles quatro comprimidos e não fiquei ficou bom. Não experimentou, tu e o Jean ficaram um tempo sem dormir na mesma cama pra ver se não passava. Não, tem certas coisas que falaram que era isso aí que a gente tinha que fazer. Tive que dormir na mesma cama. Vai daí, Marcola! A Daniela Cunha Viesselli manda o seguinte: o Davi se levanta de madrugada pra fazer xixi e fala pro pinto dele: tá vendo só? Quando você quer, eu me levanto. Boa! Problema, né? E aí, Davi Coimbra? Temos um e-mail interessante. Vamos a ele. A mina tá querendo terminar com o namorado aqui no ar. No ar do programa? Não, é legal. A gente pode fazer o seguinte: temos o telefone dele e o telefone dela, ligamos e colocamos os dois no ar ao mesmo tempo. Será que a gente vai fazer isso? Se tivermos os dados. Então eu vou deixar aqui com a produção, vou ler um outro aqui. Vai no outro aí. Davi Leia, tá escrito. É a Maia. Olá, meninos do PB. Desculpa, Davi, sem te interromper. Ô, Potter, pra quem incomodou o estagiário agora? Cara, pra quem incomodou o estagiário agora no momento de lazer do cara? Tu viu como é que tá a situação, né? Vou tentar colocar isso no rádio. O estagiário com as pernas pra cima, aí um integrante do programa... Roendo unha. É, um dos integrantes do programa vira pra ele e fala assim: vai trabalhar? E ele reclama que está trabalhando. Pô, um estagiário. Olha, o Porã está há 4 anos no programa e nunca trabalhou. Olha lá, fica reclamando na tela dele. Monitor, na tela do monitor dele, eu só vejo mulheres. 35 mulheres na tela do computador dele. Impressionante. Ei, pega os telefones, Arthur. Estagiário, é um vagabundo. Vamos lá, Davizinho, continua. Morro, mas não vejo tudo. Agora eu já li, disse, não leio. Ô, Davi. Putz, eu quero saber troca o e-mail, quem vai substituir o Santana, o Falcão na coluna, Davi. Diogo Olivier. Diogo Olivier. Com a coluna no ataque dele? É. Eu quero saber se eu não tenho como ficar com duas páginas na minha coluna. A gente devia ter pensado nisso, né, Pablo? Uma é o suficiente. Porque uma eu falo só do Grêmio. E a outra? Do Cotidiano. Cotidiano. Não? Eu vou falar com a direção do jornal. O Diogo vai ser diário, o Diogo? Vai. Pô, parabéns. Vai ficar no lugar do Falcão. Merece. Como é que funcionou? O Falcão pediu demissão pra sim. Claro, férias remuneradas. Sabe quem é que demorou? Sabe por que não fechou no sábado? Davi. Eu tava em dúvida se eu deixava ele sair ou não. O Davi é que edita com não, o irmão. O Davi cobriu a proposta do Inter. Cobriu. Com o irmão estava nas tuas mãos. Quanto Davi? O Falcão vai ganhar, hein, meu? O Celso Roth ganhava 400 mil reais e o Falcão vai ganhar menos que o Celso Roth. Eu ouvi falar que o Falcão vai ganhar 120 mil. Ouvi falar. Tá, agora eu vou te dizer, ele vai ganhar 10 mil. Então, aí tá tu diz, a partir de agora, que tu ouviu falar que mais, o Falcão vai ganhar 10 mil. Mais pau. VT, tudo mais. Sim, cara, agora é caminho líquido. Não, e o apartamento no Beira Rio. Sim, alojamento. Morar na concentração. Frente, né, cara? Isso é uma outra coisa. Vai, Davizinho. Em fevereiro, aqui, ó, não diga meu nome, já disse, mas diz que eu sou de Gravataí. Em fevereiro passado, meu ex terminou comigo. E por sinal, dei graças a Deus. Porém, no início de março, recebo uma mensagem de texto dizendo o seguinte: viu seu perfil no Orkut e gostei de você. Que isso? Então trocamos mensagem e depois conversamos pelo MSN e ele me revelou que é amigo do meu ex. E falou tudo que ele aprontava, tudo que o ex aprontava. O cara entregou o amigo. X9, pô, X9. Que amigo, hein, cara? Tá amigo. Que amigo, que cara traiçoeiro. Gente esse. Boa, cara. Grande X9. No início não acreditei muito nele, mas passamos a conversar todos os dias por MSN no telefone. E semana passada e nesta nos vimos e ficamos. E eu estou muito apaixonada por ele. Ah, que achado. Merda. Agora, Davi, eu te pergunto, estou eu errada por me apaixonar pelo amigo do meu ex, tá, sendo que tá, o mesmo terminou comigo e me traía? Eu me metia pro Davi. Eu quero dizer o seguinte, pra ela, antes de terminar esse meio... Tu, esse cara é um cara traiçoeiro, tio. Um cara desleal. O cara faz isso com um amigo dele. Foi lá e contar. Ele vai fazer contar coisa as coisas pior contigo. Vai fazer coisa pior. O justo seria ele te conquistar. O justo é o Roberto. Te conquistar. E falando bem depois, do amigo. Não, é, exatamente. Aí depois de uns 6, 7 meses já juntos, bom. Não, por uma não tem contar, surgisse, cara. Não tem eu acho assim, ele é um mau caráter. Mau caráter. Mau caráter. Mas, mau caráter. Mas fez certo. Ficou, deu troco no namorado. O namorado também era mau caráter. Todo mundo aí é vilão. Todo mundo. Não, não tem certo nada, Piange. Não, tá todo não mundo errado. Não tem certo nada. Ela não tem culpa no cartão. O cara foi desleal. É como o Renato Gaúcho porque ser infiel fala. É uma coisa, ser desleal é outra. Tem que passar o trator. Vagabunda queria andar com o malucão, usou o nome. Pipoca abraçou. 8 horas da manhã pra bater usou a porta. Usou nome? Tá, Davi, que terminou. Ela tá mandando uma mensagem pro Potter. Potter, não dê bola pra esses e-mails te xingando, porque a grande maioria da audiência do PB te adora. Mas a gente sabe. Aí, eu dou bola. A gente sabe, toda sabe. Crítica que chega a bola, é verdade. Construtiva e não construtiva, bola. Eu tento tirar um. É clá-clá, é clá-clá, é classificado. Mais duas ofertas da nossa audiência. Muito obrigado a você que entope a caixa de e-mails do programa. Entope mesmo. O pretinho básico arroba atlantida.com.br com a sua oferta. Estou mandando este e-mail para ver se vendo o meu PC. Quero vender, pois ganhei um iMac 27 de aniversário. Lá vai a configuração: um Core 2 Duo processador E7500. 4 GB DDR2, 800 MB, HD de 500 GB, placa de vídeo GeForce GT 225, 512 MB, monitor Samsung 22 polegadas wide, gabinete Akasa Zen com fonte de 350 watts real, mouse e teclado Microsoft Wireless, cabo DVI e o Windows 7 original, apenas R$1.000. Ah, tá barbado, pra hein? Pra quem não tem computador, eu tenho computador com uma configuração menor que essa, tá barbada mesmo. Muito legal, esse PC faria a diferença. Tá barbada mesmo. PC faria. Claro, tem que comprar. Vendo o PC bala, arroba gmail.com. É o Jean Urban Neto, de Bento Gonçalves, Urbano. Serra Gaúcha, que mandou pra gente. Vendo pcbala@gmail.com. Mas quem não quiser comprar um PC usado, vai no Big, lá que lá tem PC. Ah, sem muito dúvida. Também, sem né? dúvida, muito até bom, mano. Até notebooks. Sensacional. Muitos. Porque o Big é preço baixo todo dia. Todos os dias. Exatamente, mano. E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Fernanda Freitas aqui de Chapecó, tô anunciando o carro do pai. Tamo vendendo. Porque estamos precisando da graninha. É um Maverick V8. Olha aí. Vamos trazer. Detalhes. Dizem que é o mais econômico do mundo. Não, não é. Detalhes. Interno, falta acabamentos. Bancos originais em couro, mas em médio estado. Tá podre, então. Se ela diz que tá em médio estado de conservação. É o preço da sinceridade, né? O preço da sinceridade é bravo. É bravo, é alto o preço da sinceridade. Só tem a direção e freio de mão, parece. O que mais que tem aqui? É, a frente é original, nós mandamos as fotos. Porta-malas em perfeito estado de conservação. Veículo restaurado, pintura antiga raspada, sem ferrugens. Assoalho interno e porta-malas revestido com manta asfáltica. Que coisa de pobre. Tá o e-mail, não diz o preço, mas o e-mail é fernanda_123_freitas@hotmail.com. Ah, grande Fernandinha 123. Será que fernanda_123_freitas@hotmail.com. Fala, Pia. Será que o preço da sinceridade é inversamente proporcional ao preço da venda? Frase de Fernandinha, nota. Usada hoje. Já ganhou. Não tem ninguém aí pra falar. Tem um desafiante aqui. Agora vocês só pensam nisso, cara. É frases do Pi pra lá. Frases do Pi pra cá. Primeiro desafio. Será que o preço da sinceridade é inversamente proporcional ao preço da venda? Ah. Anota também uma que ele chegou e largou assim: eu preciso ir no banheiro, estou me cagando. Anota essa também. Ô, Almirzinho, quer vender alguma coisa aí, Almir? Eu tô muito bem, graças a mim mesmo. Hã? Churrasquinho da firma? Churrasquinho da firma é amanhã, lá na casa do KG, tudo certo. Vamos fazer lá no complexo desportivo do Almir? Não, vamos fazer na casa do KG. Complexo esportivo Almir, quadra tamanho de futebol 7 suíço, pavimentada com paralelepípedo. Pô, futebol 7 suíço. Pra jogar na brita. É, ah, o campo é demais, de brita do Almir. Show com emoção, de bola. Futebol com emoção. Paralelepípedo irregular, brita número 2, bola de couro da Copa de 1930, relíquia. Que loucura. E o Djalma Beltrão apitando. Chega de roupa suja de grama, gente. Embarrada. Chega de tirar a grama seca do rego na hora de tomar banho depois do jogo. No futebol de brita do Almir, você não terá esse problema. Bola de qualidade, couro puro, relíquia, gente. Chega de rolar e jogar com a bola, que parece uma bexiga, né, gente? É verdade, amigo. Aquela bola de 1930 é a bola oficial. É a própria bexiga. Aquela é a bola oficial do futebol do mundo. Verdadeira, entendeu? Bola de futebol. O que veio depois daquilo não é futebol. Número 6 era a bola. O tamanho da bola era gigantesco. E tem promoção, gente. Nossa. Se você comprar o horário das 8 da noite nas quinta-feira, no pagamento à vista, ganha 20% de desconto no Meteorite e no Band-Aid. Muito bom. O goleiro ganha 3 pacotes de gás e 2 ataduras, já no ato. E água oxigenada. E se dá mais R$19,90, você adquire o Celso Roth como técnico do seu time. Oh! Demais, Almir. Isso aí, gente, é o complexo esportivo do Almir. É, o e-mail é: aprendi a fazer um e-mail agora, 123, _, o estagiário não gosta de trabalhar. @. Então vai procurar emprego ali na frente, é só atravessar a rua, .com.br. Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Estamos chegando de volta depois do show do intervalo com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Isso aqui tá um horror hoje, velho. Que é isso? 15 para 7. Cara, vamos abrir o bola pra rapidamente falar que tem bola às 8 da noite. Eu queria ler um texto que fala sobre futebol aqui. Rapidinho. Vem bola, vem. Casa Perini. Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta bola. Bola nas costas. Mendigo, anuncia aí o bola, mendigo. The number one radio station na Atlântida anuncia logo mais o bola nas costas para todo o sul do Brasil, incluindo o Rio Grande do Sul, com os integrantes da própria emissora Atlântida Porto Alegre, assim como Santa Catarina, que acompanha toda a transmissão pelos integrantes da Atlântida Florianópolis, com exceção de Chapecó, que acompanha todas as transmissões do Rio Grande do Sul. A partir das 8 da noite, aqui na The Number One Radio Station. Manda um abraço Atlântida. Pro Highlander, pô. Highlander, meu colega mendigo em Porto Alegre, siga na luta, há de chegar o seu momento. The Number One Radio Station, Atlântida. Não esqueça desta radio e não esqueça desta voz, Abutre. Obrigado, Abutre. Obrigado. Quero ler o texto aqui de um ouvinte que manda assim, ó. Guilherme Acunha Teixeira. Convocação da torcida colorada, dizer aqui. Boa tarde. Não achei correto o acontecido hoje no programa das 13 horas. Ora, o Fetter se aproveitar de ser o dono do programa para convocar a torcida colorada para a apresentação do treinador Falcão. Se o próprio clube achava que era necessário fazer uma convocação de seu torcedor, que fizesse através dos meios legais, pagando por este espaço nos meios de comunicação. Seja o espaço no rádio, na televisão ou no jornal. Agora, utilizar a preferência clubística do âncora do programa para fazer uma convocação da torcida para a apresentação do novo treinador não é correto, mesmo que tenha sido um pedido do clube. Lembro que estou apenas manifestando a minha opinião. Não deixarei de ouvir o programa em função do acontecido, apesar de já ter considerado a possibilidade quando o chato do Lelê tá no programa. Gosto muito de ouvir o programa, são as 2 horas menos estressantes do dia e principalmente o programa é minha principal companhia quando pego a BR-116 para ir à Poa, pelo menos 2 vezes na semana. Gostaria ainda de desejar boa sorte ao profissional Falcão, que acompanho muito como cronista do caderno de esportes de 0 Hora. Atenciosamente, Guilherme Teixeira, admirador e ouvinte assíduo do programa. Não vou comentar nada, só li o e-mail do cara, era isso. Vamos dar uma girada aí. Dá uma giradinha, eu tenho aqui um assunto importante. Que classe! Alô, Porã, tá me ouvindo? O e-mail diz vocês o seguinte... entenderam que eu não quis comentar nada por achar um absurdo não, completo. Não, uma idiotice não, sem cabimento. Não deveria nem ter sido lido. Falta pra esse cara aqui entendimento da vida. Falta inteligência pra tu, mano. Tu tá vendo também, Guilherme. Desculpa, é que eu fico louco. Tá fazendo numa classe. Eu fico louco com isso. Vamos focar aqui, ó. Vai, Porã. O assunto é bem importante. Deixa eu usar o programa e convoca. Vai, convoca, Santana. Convoca, vai. Convocar agora pra quê? Convoca. Quer convocar Santana, pra quê, Santana? Convoca. Fica quieto aí, Santana. Quer convocar, meu? Não, chega. Fica quieto, Santana, agora. Cala a boca. Cala a boca, Santana. Vai, Porã. Cara, o assunto do e-mail é o seguinte: meu, me ajudem, preciso de mulher. Preciso de mulher, Gisele. É um preciso de mulher. Cara, nós precisamos ajudar esse cara. Queria provocar a torcida colorada aqui. Tu também tomar banho. Para, meu. Ô, Porã, eu prefiro velho. Cara, deixa o Porã falar, brother. Vou deixar, Alexandre. Olá, não divulguem meu nome, por favor. Eu sou o Alexandre e moro em Porto Alegre. Mas tu acabou de divulgar, Porã, o nome do cara. O que, que eu vou fazer, cara? Olha, ele escreveu, cara, aqui. Não divulguem meu nome, por favor. Eu sou o Alexandre. O cara é o... Anos! Mudou de nome, mudou de nome. Moro em Porto Alegre e queria uma ajuda de vocês. Eu tenho dificuldade com as mulheres. Pois que nem o Potter tem o peitinho. Não tenho peitinho, eu tenho teto. E isso me discrimina. Eu tenho 1,75m de altura, 85kg, e tá cada vez mais difícil, pois sou tímido e gostaria de sugestões de Potter pegador desse programa e do velho Porã que vivia na gandaia. Amélia! Por favor, falem em qualquer programa, seja da 1 ou das 18. Eu sou um homem sem mulher, e um homem sem mulher é muito ruim. Agora... O motivo é o vício do videogame. Que jogo online toda hora aí fica difícil, né? Sem mais, espero uma ajuda de você. Sempre dou um jeito de ouvir, não importa que seja reprise. Deixa eu dar um toque pra ele, Porã, que eu sofro também do mal do videogame. Ai, cara. Ou, meu bruxo querido, duas ou uma ou outra. Ou é videogame ou é mulher. Ou é teta. Não adianta. Fica com videogame, cara. Vai ter que abrir mão de um ou de outro. E tem assim, tem um caminho difícil de trabalho, de lavoura, de plantação. Sim, que o de Potter semear, faz. Semear, tem que semear. O Potter faz esse trabalho. Ele parece que ele tá aqui na rádio, mas na verdade ele tá ali no celular. Sabe? Mandando uma mensagem. No Facebook. Plantando, mandando e-mail, mandando Facebook. E quando ele chega às 9 pra fazer o barracão, ele já começa a rede de prospectação. Cara, tá sempre tentando falar com o Potter. É um trabalho, isso é um trabalho. Olha, eu acho que por ele ter tetinha, já chega na menina, levanta a blusa e diz: tudo bem, eu sou tua teta metade. Pronto, já é meio caminho andado. Meu Deus. Potter, cara, eu queria tentar pegar o controle do programa de volta e pra ler um e-mail aqui agora. Pô, mas não vai dar sugestão. Não vai, a sugestão o Potter não deu. Que sugestão que o Potter não, vai ele dar, tá maluco? Pedindo, cara, aqui encarecidamente. Tá, Potter, 10 segundos. Ai, ai. O Potter plantou, não foi assim da noite pro dia, essa lá, mano. Tetas não afastam nenhum homem de qualquer mulher. Ó, boa, gostei. Mandou muito bem, pô. Bem. Videogame sim, tá? Videogame sim, gente. É, muito bom. Bem. Eu diria. Larga o videogame e coloca o sutiã. E para com esse negócio de timidez, sejam sem vergonha. Vai com tudo e já era. Vai, esse luta. É o velho Porã. O velho Porã, pessoal. Olha a velha. Flashback. O velho Porã. O velho Porã. Olha só, o Piangers não é um verdadeiro catarinense. Eu vou ler agora porque estamos no calor da hora sobre o que falamos da ponte Ercílio Luz. Derrubar a ponte. Estou abismado. Catarinenses é o amor pela ponte. É. Deixa eu ler o e-mail do cara. O Piangers parece que começou a balançar a ponte para começar o trabalho de destruição da ponte. Estou abismado com a declaração de Marcos Piangers sobre a ponte Ercílio Luz. Aí ele coloca entre aspas e em negrito. Derruba essa ponte e faz outra. Verdade. Isso é ridículo, diz o Lucas Escopel. Caso o Piangers não saiba, a ponte Ercílio Luz é um marco histórico. Marco! Em primeiro lugar, ela recebeu este nome, pois foi a maior obra do governador Ercílio Luz, que não a viu pronta. Que a pena. Ponte é a maior ponte pênsil do Brasil. Eu queria dizer que nem eu vi ela pronta, cara. A maior ponte do mundo. Suspensa por barras de olhal. Enferrujadas. Barra de olhal, é. Barra de olhal. E é a única que resta no planeta com um vão central de treliça suspensa pelas próprias barras. E tu quer derrubar, Piangers? É, Piangers. Meu Deus, talvez se eu tivesse o poder de derrubar, eu não derrubasse. Mas o que eu falei aqui é que é muito caro manter 170 milhões de reais pra arrumar a ponte. Eu acho assim uma agressão, cara. Eu acho que não vale a pena. Posso dar minha opinião sobre esse assunto? Por favor, Davi. Claro, Davi, a tua opinião vale mais do que todas as nossas juntas. Tem coisas que o dinheiro não paga, meu. No caso. Pra toda. Por exemplo, na questão da ponte, dessa ponte que é um símbolo da cidade. 170 milhões, 200 milhões, seja o que for, isso é a relação emocional que as pessoas têm com aquilo ali, que faz parte da cultura dela. Não, Davi, a reclamação foi outra, sabe por quê? Esse assunto veio aqui à tona, porque Florianópolis tem um quarto de todo o dinheiro que vai pra Santa Catarina. Santa Catarina. Vai pra Florianópolis. E a maioria desse dinheiro vai pra ponte, entendeu? E então, tu sabe quanto é que vai? 70 milhões é um quarto do dinheiro. Uma pergunta, essa reforma vai fazer com que ela passe a funcionar? Sim, que é o principal dela, cara, sim. Cara, assim, tá. eu moro em Florianópolis, morei 26 anos, durante 26 anos eu não nasceu em Florianópolis e viveu até os 26 anos de idade lá, tu tá há 4 anos em Porto Alegre. E nunca fizeram nada pela ponte. Nunca fizeram nada pela ponte, não fizeram pela ponte. 26 anos e ela lá. 26 anos ela ficou abandonada lá. Eu tentei fazer um bungee jump. Eu criança... Há quantos anos existe a Colombo Salles? Ah, muito tempo. A Colombo Salles... A outra Colombo ponte. Salles tem mais tempo que eu. Tem, sei lá, 40 anos. A Pedro Ivo foi feita depois. Tem 20 anos a Pedro Ivo. Tá, e é necessário que se tenha uma ponte hoje? Claro. Sim. Não é necessário. Tem uma ponte? Como que não? Não, cara. A ponte Ercílio Luz não é necessária. Ah, é isso que eu tô falando. Ela não é necessária. Ela é fundamental para o trânsito. Mas ela é um monumento. Então, se é um monumento, se faz com um valor bem menor uma restauração para que ela permaneça sendo um monumento histórico. Não, mas aí que tá, não é uma restauração. Aí se usa o dinheiro para fazer uma outra ponte. Ela tá com uma estrutura comprometida, tem que fazer restauração. É isso que eu disse, derruba e faz outra. Mas como é que tu vai derrubar o cartão postal da cidade? Tá, mas então é tomba, derrubar o Cristo, cara, no Rio de Janeiro. Mas não mudaram o outro aqui, não mudaram o laçador de lugar, meu? Mudaram, não derrubou, o laçador não. Tá lá ainda. Mas não muda a ponte de lugar. Tá cansado. Mudar o Olímpico de lugar. Mas tomba a ponte, entendeu? E restaura ela com um valor bem menor. Mas a ponte já é tombada. Então, agora restaura ela. A restauração custa 170 milhões. Ah, bom, mas eu perguntei antes se era restauração ou a construção e reforma dela pra ter funcionamento. Eu não acredito que uma restauração tenha o mesmo valor de reforma de uma criança funcionar. São duas coisas ao mesmo tempo. Não. Tu restaurar é uma coisa, tu fazer ela funcionar é outra. A gente tá dando ela opinião tá sem saber. A minha opinião... Pra variar, né? Minha opinião é o seguinte, nunca fez 170 isso, milhões de reais é uma agressão, eu nunca vi ninguém fazer nada pela ponte, então tudo tem três lados, tu tem razão, o Davi tem razão, todos nós temos razão, o Caetano é lindo. Que vem de décadas. O Porã é lindo. Cara, obrigado, Caetano. Não depende de nós, na verdade. Essa é uma discussão legal, essa. Francamente, Isso aí, vamos passar isso aí pro Lobão e pro Peninha, tá discutindo hoje. Eu tô saudade das frases, meu. Do Pime, essa Me segue no Twitter, é MR_Pime. Pô, olha só que interessante que o Lucas Escopel coloca no final aqui, ó. Mesmo que ela seja derrubada e feita uma outra no lugar igual, não é o mesmo aço que sacrificou vidas e fez Ercílio Luz sentir orgulho de ser governador. Francamente, Marcos. Eu continuo achando duas coisas distintas. É como o exemplo do Olímpico Monumental em Porto Alegre. Com a construção da arena, fazer o quê? Mesmo que a história toda do Grêmio tenha sido construída nos mais recentes anos ali no Olímpico, vai desabar. Tem um novo estádio sendo construído. Não está se defendendo a ideia de desabar a ponte. Mas o que o Marcos falou postais, é simples, eles né? mudam. Se o governo fosse comprometido, criava o Tibidabo em cima do Morro da Cruz, criava um outro cartão postal. A culpa desse cartão postal ser tão importante é que nunca se fez mais nada não em Florianópolis. Mas é uma ponte bonita, Pianos. Tu vai pra Europa, aquelas construções antiquíssimas, assim, sabe? Eles gastam dinheiro pra... Uma questão de planejamento, isso também, cara. Essa verba que vão gastar de 170 milhões, ela não vai ser investida. Que o Davi falou um negócio importante. Obrigado. Desculpa, Fede. Não, era isso. Mas é que não preservar a história, cara, eu acho que isso aí é grave, entendeu? Destruir uma ponte que é histórica, que tem uma identificação com todo o povo catarinense, é o cartão postal, e tem um vínculo histórico com a cidade, eu acho que isso é feio demais. Acho que Florianópolis não tem que destruir a ponte, tem que reformar mesmo gastando 170 milhões. Tá dito. Vamos lá então, Cid Moreira, chega. Boa aí, noite. Cidão. Ah, finalmente me chamaram. Vocês ficam aí girando numa discussão. Não, só vou te dar um toque. Ponte. Se começar a papagaiar, vai acabar. Não, eu não fico papagaiando, vocês ficam papagaiando. Como é que vai, Jussaura? Está bem. Você sabe que estou combinando um passeio com ela bem bom aqui em Porto Alegre. Onde vocês vão? Ali no centro. Ai, na Voluntários. Ali é bom, ali é Farrapos, bom. Farrapos, você conhece? Já passei por lá. É muito bom, tem uns bares bem interessantes. Posso fazer uma imitação do Luciano Calheiro de novo ou não? Por favor. Só dá uma boa noite pra galera aí. Potter, ah, é, hoje imite, tem bola, por isso tu lembrou do Calheiro, né? O Calheiros, Potter, eu gosto de ouvir você imitando. Boa noite, Cid, tudo bem? Hoje tem bola nas costas. Uau, pô. Ô, Potter, é muito boa a imitação. Imita ele falando assim: eu sou o Calheiros, eu sou bichinha. Faça a voz dele, quero ouvir. Eu sou o Calheiros, eu sou uma bichinha. Muito bom, cara. Sensacional. Se o Calheiros ouviu isso, você vai se dar mal. Ele ouviu, ele nos ouve direto, logo mais às 8 vai estar no bolo aqui na Atlântida. Obrigado pela audiência, obrigado pela preferência, pelo Pretinho Básico. Voltaremos amanhã, às 13 horas. Vai, Cid. Em La Playa. E tá tudo liberado. Vou largar a cidade grande e tudo mais pra trás, pra fazer tudo que eu sempre quis. Meu patrão não me deixa em paz. Minha TV eu não aguento mais. Liberdade, eu quero ser feliz. Boa noite. Boa noite, Cidão. Boa noite. Voltamos amanhã.